barba? Não, da barba não digo. Mas sabes que se tu... É que estava por baixo da camisa, estás a ver? Pois, pá, pois. Pois. Queres que eu segure? Eu seguro. É, foda-se. Sabes que isto vai ficar horrível. Este bocadinho agora fica nojento. Ah, sim, não. As pessoas percebem claramente que... Não, se calhar cortas. Se calhar corto. Se calhar cortas e começas a gravar agora. Não dissemos nada até agora e já passamos para aí 2 minutos. Mas só por Olá, isso. Boa noite. Olá, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao podcast do João Neves, o XLR Ligado. No episódio de hoje temos Ruben Branco, comediante promissor, um jovem da nova geração de comediantes, está agora na sua demanda, em busca de novos locais onde poder espalhar a sua comédia. Uma pergunta. E posso acabar a apresentação? Podes. O auto-intitulado Rei do Underground destaca-se de todos os seus pares pela quantidade de bares de merda em que atua. É que eu atuo em muitos bares fixe e em muitos bares de merda também. Pronto, o que acontece? A gente está a ir para... Mas o que é que sucede? O que é que sucede? A gente está no meu carro, na minha viatura. Olha, tens a certeza que este é o que se ouve? Tenho. Tens? Não tens? Tenho, juro. Pá, posso-te confirmar, mas tenho. Nós estamos a caminho de... A Mora. Da Mora, que fica ali para os lados de... É na Margem Sul. Da Margem Sul. Já agora, eu posso chamar a Margem Sul até onde? Acho que... Até Sagres, não. Não, até Setúbal. Acho que Setúbal... Troia, já não é Margem Sul, já é... Não. Já é fora do mapa. Troia é uma cena exótica, é uma cena à parte. E já Setúbal... Já fizeste amor em Troia? Não. Não? Só uma pergunta bem da esquisita. Mas tudo bem. Acho que Setúbal já é longe o suficiente para já não ser só Margem Sul. Agora tudo já o resto... Já fizeste em Troia? Está a ficar esquisito. Está? Tá. Sabes que isso é uma particularidade que tu tens. Que é o podcast até pode ser interessante. Mas tu metes nojo e... Não. Por exemplo, eu este episódio também não vou ouvir. Tu não ouviste nunca minutos. Nenhum? Não. Nunca ouviste nenhum? Não. Acho que ninguém ouve. Vou-te dizer. Ninguém ouve. As pessoas metem a dar para aquilo ter barulho de fundo. Estás a ver aquela jogada ligada à televisão quando estás a cozinhar? Acontece só para teres companhia. Acontece muitas vezes. É o que fazem com o teu podcast. Não, mas deixa-me explicar às pessoas e tornar isto interessante, porque isto é interessante. Até porque já vamos em 5 minutos de gravação. Até porque já vamos em 5 minutos de gravação e eu vou cortar isto outra vez. Pá, dá lá, o que é que se passa com esse espelho? Está a pior, não está? Agora está pior. Não, mano, foda-se, eu tenho de conseguir ver o fim do carro, mano. E não vês assim? Agora já vai. Mas baixa-me isso. Estou a ver o fim do carro e o céu. Está bom. Tá bom. Deixa-me tornar isto interessante, porque isto é interessante a meu ver. Já dissemos merda o suficiente, pronto. Porque nós estamos a caminho da Amora e de outros locais, suponho eu, da Margem Sul. Sim. Porque tu vais fazer um trabalho que fazes regularmente e que eu também já fiz, que é um trabalho... Você está-se a comparar a mim? Você não se compara a mim, por amor de Deus. Já disse hoje quem são as 3 pessoas que procuram bares neste país. Não. E que é um trabalho que poucas pessoas sabem ou conhecem. Ou, reconhecem, é mais por aí. Ou reconhecem. É mais porque, pá, porque acontece. Claro. As coisas têm que acontecer por algum lado. É pá. Agora, o reconhecer esse trabalho é que é diferente. E não é só isso, meu. É uma realidade que não pode simplesmente ser negada. Mas pronto, tu acabas por não dizer o que é que eu vou fazer. Pronto, tu o que vais fazer é, estamos a ir de carro, visitar bares. Ver que condições é que têm mínimas para haver um espetáculo de stand-up e negociá-lo caso como é que se diz, cara? Caso valha a pena. Epá, caso haja interesse de ambas as partes, claro. Na realização do evento, sim. Agora a questão é, mas aquilo que eu estava a dizer de o reconhecimento. Sim. Ainda há pouco tempo, tu viste o Maluco Beleza com o Pedro Teixeira da Mota? Vi alguma coisa depois. Pronto, eu estava a ver aquilo. E dada altura, tanto o Pedro como o Unas estavam a dizer: pois pá, cá não há circuitos de bares, e, não há stand-up em bares, não sei o quê. É pá, eu fiquei a pensar: então, não sei o que é que eu tenho andado a fazer nos últimos meses. Porque se os sítios em que eu atuo não são bares, é pá. Então isto aqui vai-nos lá para outro ponto, que é: não há reconhecimento porque não, as pessoas não querem reconhecer ou porque não têm. Não há interesse. Não há interesse. Que, pá, pensa assim: primeiro, só o facto de tu dizeres que não há circuito de bares. Tu teres um Teixeira da Mota a dizer-te isso. Quando o Teixeira da Mota já foi fazer os bares do Xará. Ok. Só isso aí já me faz muita confusão. Ok. E pois é. Então estamos todos a assumir que tu és comediante, fazes piadas em casa, no Twitter e no Facebook, gravas uns vídeos para o YouTube e do nada tens uma hora de material e lá vais tudo direitinho para o teu solo. Claro, claro. Num teatro, logo. Epá, se fosse assim, era muito giro, só que não é. Sim, isso na prática não epá, não, acontece, nem dava, acontece. Nem dava. E depois começam sempre com a mesma conversa, depois, pá, isto não é como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm circuito, lá é que é. Mano, eu ando a ver um programa que é o Heart of the City, que é o Kevin Hart, sim, que tem 4 convidados, que vai de cidade em cidade, sim, sim. Yeah, fala com eles durante 5 minutos e depois há um espetáculo stand-up com eles. Mano, pá, as histórias dos gajos são alucinantes. As perguntas são quase sempre as mesmas, tipo, quando é que começaste, porque é que começaste, qual foi a tua pior atuação. Okay. Nem as dificuldades, isso de vez em quando, mas por nome é, qual foi a pior atuação? Tipo, o que é normal ser mau aqui na zona? Ok. Os gajos a dizerem que atuam, este, acho que foi o episódio de Chicago, que era normal haver stand-up em clubes de strip, estás a ver? Em que num deles foi um dos piores espetáculos que o gajo fez, foi num clube de strip em que ele, para atuar, foi para o palco e as strippers desceram, okay, estás a ver, do polo e vieram sentar no público a assistir ao espetáculo, todas chateadas porque não estás a dançar, não estás a ganhar, etc e tal, não sei o que, não sei o que mais. Pá, há esta palhaçada toda, ainda dizem, pois pá, porque lá é que é o quê, mano? Pelo amor de Deus. Já libertaste? É pá, não. Tenho muito mais. Tenho muito mais liberdade. É pá, sim, porque isto é o ganha-pão de muita gente, meu. E tu vais ao norte do país e tu tens imensos bares a fazerem stand-up. Infelizmente, na zona centro e na zona sul, não há muitos. Temos que é uma pena. Certo. Porque há mercado e há público, penso eu. É pá, sim, sim. Podes-me dizer que não rentabilizas tanto. Imagina, o caso do 2 Tons e Meio, que é um bar que eu faço mensalmente em Meio Martins, no primeiro sábado de cada mês. Eu não posso. Eu tenho lá, em média, 70, 80 pessoas, que pagam 5€ consumíveis para assistir ao espetáculo. Eu sei que é muito diferente de ter isso, ou ter as 70 pessoas a pagarem 5€ num teatro para me ver, ou ter essas pessoas a pagarem mais para me ver a mim, com os meus colegas, claro, não sei o que, não sei o que mais. Mas eu vou chegar a esse ponto aqui. Acho que é algo evolutivo, entendes? E é, sim, muito mais importante para o meio tu ires fazendo estas ativações, porque isto vai criando hábito de consumo, que é algo que não há. As pessoas estão habituadas a consumir um comediante porque já é conhecido, mas não estão habituadas a consumir stand-up só porque é stand-up, estás a ver? Okay. Aquela cena de vamos ver stand-up, quem é que lá está? Pá, não sei, vamos ver o espetáculo, logo se vê. Não há isso. As pessoas saem de casa para ir ver alguém. E isso é uma mentalidade que, mais tarde ou mais cedo, acaba sempre por encurtar muito a possibilidade, sim, dos novos comediantes começarem a ter espaço. Sim, é uma realidade que eu tenho que assumir que existe. Mas eu queria-te perguntar, e podemos dividir esta pergunta em duas e eu respondo uma parte e respondes outra. Nós vamos, supostamente, vamos falar com donos de bares, vamos, sim, negociar. O que é para ti um bom dono de bar? O dono de bar é um gajo que é sincero. E depois vou-te responder o que é um mau. Um bom dono de bar é o gajo que me diz assim, mano, olha, curtia muito, gosto da tua cena, mas não tenho dinheiro para te pagar, curtia muito, mas o meu público está mais numa de karaoke e sai mais barato. Estás a ver? Isso para mim é um bom dono de bar. O gajo... Portanto, é sinceridade acima de tudo. Sim, sim, sim, sim. Se há interesse, há interesse. Não há interesse, não há interesse. Pá, e no fundo, é claro, um gajo que ouve, um gajo que tenta, tipo, ok, mas em que casas é que tu atuas? Como é que são os moldes lá? Ou seja, que se mostra interessado, também é fixe. Claro. Estás a ver? Dá-te alguma outra confiança, do género, ok, eu quero muito trabalhar com este gajo, porque este gajo está-se a mostrar interessado, pá, na conversa de um sócio que acabou de cair de paraquedas no bar, ou que já lá foi duas ou três vezes, e que quer começar a tirar-lhe dinheiro ao final do mês e dizer assim, não, olha, nesta noite vais-me dar parte do teu lucro só porque sim. Claro. Não, o gajo não conhece de lado nenhum. Pois, eu se calhar consegui virar isso para o outro polo e dizer que um mau dono do bar é um gajo que não é sincero e ao mesmo tempo que é mentiroso. Eu tenho histórias para te contar de maus donos de bares que não... Que eu não devo conhecer nenhuma. Não, olha, a mais recente foi em Campo do Arico. O que aconteceu em Campo do Arico? Na padaria do povo. E digo o nome do sítio, estou-me a cagar. Sim, sim, sim, eu também vou dizer um bocado. Porque... Aquilo, eu ia lá fazer um espetáculo com o Jorge Picoto e de repente este filho da puta que vai aqui na Via do Meio a passear. Estamos na ponte 25 de Abril já agora. Não, mas está a passear este barulho está a ver o rio. O gajo está a ver o rio. Que merda é esta no chão, meu? Isto é as cenas para o comboio. Ah. O comboio passa aqui debaixo. Tem que respirar. Estava-te a dizer. Estava lá ao mercado, não sei o quê, eu e o Jovem Espicoto. Pá, não promoveram nada. Fizeram um evento no Facebook e partilharam. Epá, que loucura. Sim. A malta tem muita ideia de que isso basta e de que isso é o suficiente. Não, e depois não houve público. E eu disse, pá, tínhamos para aí 12 pessoas. Eu a dizer para o gajo, olha, eu posso fazer. E eu e os jovens concordámos nisto. Podemos fazer. Não vai ser tão fixe como seria com 50 pessoas. Claro. Agora, nós podemos fazer. Não corre assim tão bem. Tu pagas e pronto. E veio cada um para o seu lado. Ou então, não pagas. Assumimos nós o risco. E no caso dos jovens, assumo o prejuízo dos 80 km que fez naquele dia, 40 para cada lado, claro, para ir lá. E vimos cá numa outra noite aí, já com mais promoção, e fazemos o evento. Tudo bem. O tempo foi passando, reagendámos a data. Também para reagendar a data foi um frete do caraças. Teve de ser reagendada por SMS. Que é sempre um... Que era do género. Como grande. É que é? Dá para ir aí hoje? Ui, pá, hoje não, amanhã. Amanhã à noite? É, pá, à noite. Não... Pá, então diz-me tu quando é que podes. Claro. Não diz? Está-se bem. Pode ser neste dia? Pode. Passado uma semana ou duas, mando mensagem, olha, como é que é? Já confirmaste se tens no e-mail as fotos? De qualquer forma, se não recebeste um e-mail novo, no e-mail anterior, ou seja, do evento anterior, como são os mesmos convidados que sou eu e os jovens, okay, estão lá as fotos, podes usar essas. Claro. Estava marcado para uma quinta-feira. Ficou duas semanas sem dizer nada. Na segunda, manda mensagem, viva Ruben, olha, não temos aqui as fotos, por favor, manda por e-mail, que é para nós começarmos a divulgar. Epá, nem lhe respondi. Aí está um mau... Mano, se eu te digo na mensagem anterior, se não recebeste o meu e-mail, porque eu ando com falhas nos e-mails, porque ando enviado a um servidor diferente, se por acaso estás com, não recebeste o meu e-mail, vai ao e-mail anterior que estão lá as fotos. Tu dizeres-me 4 dias antes do evento, olha, se puderes, manda-me as fotos, que é para nós promovermos. Epá, por amor a Deus. Sim, isso é mau profissionalismo. E depois há também aquilo que eu gosto de chamar de filhos da puta. Que eu conheço um chamado Ricardo, que tem um bar chamado Arte, em Benfica, onde eu também fui lá fazer o trabalho que estamos... Isso foi aquele que eu fui contigo? Não. Onde eu fui fazer o trabalho que estamos a fazer neste momento. E... Mas houve um bar em Benfica que eu fui contigo. Mas não foi este, garanto-te. Não foi? Quantos bares é que tu tinhas em Benfica? Este foi aquele que eu depois fui ter contigo ao Rocket e com o Picoto. Para marcar para uma semana depois, na noite da RTP. Okay. O que acontece? Eu fui àquele bar, ofereci o serviço que nós vamos fazer agora, expliquei-lhe tudo, explicadinho. Ele queria, passado uma semana à noite, eu expliquei-lhe que talvez fosse melhor fazer daqui a duas para dar tempo para a tal promoção, que é essencial, que é importantíssima. E para preparar todo o material técnico que fosse preciso, para ter tempo suficiente. E ele insistiu que fosse para a data seguinte e eu senti-me pressionado. E como disse ainda há pouco, fui ter contigo ao Rocket e com o Picoto para fechar uma primeira data, a palavrada, basicamente fechada, estava tudo decidido, preço, tudo. E desde então não tenho nenhum SMS do homem, nem nenhuma chamada, nem nunca mais o encontrei, seja fisicamente ou não. Mas foste ao bar, e ligaste? Fui ao bar, passado uns dias fui ao bar, quer dizer, fui lá quase todos os dias durante aquela semana, durante 2-3 dias consecutivos, a partir do momento em que ele nunca lá está. Ou se ele está lá, se calhar escondeu-se. Porque eu não acredito que ele nunca lá estivesse testado. Agora é dele. A partir do momento em que eu mando-lhe SMS, não me responde. Isto não é mau profissionalismo. Isto para mim é ser filho da puta. Outro senhor que assim... Ah, mas isto é para fazer coleção deles? Pá, quando é para coisas mais, já não importa. Ok. Fez falar mal do que falar bem. Fui falar mal e alertar. Acaba por ser alertar para outras pessoas no futuro. Olha, o que eu alerto é... Para a lenga-lenga que eu ouço de toda a gente, estás a ver? E que pode ser verdade. E que os donos de bares têm a mania de me dizer, epá, que a mim me irrita muito. Duas cenas. Um, é que aquilo é uma ótima oportunidade para mim, que é uma grande exposição. Mano, nenhum bar à topa 50 pessoas me dá mais exposição do que um vídeo que eu ponho na net e que chega a 500 pessoas num dia. Claro. Que chega, eu sou um youtuber pequeníssimo. E que chega a 100 pessoas em... Não, eu fui atuar com o Rocha em uma semana, chegou a 30 mil a minha... Um open mic nem tem lá o meu nome. Claro. Estás a ver? Não, ou seja, isso é treta, a exposição claro. É na peida. E depois é a jogada do quanto é que levas. Um gajo diz, imagina, 100. E o gajo, ah, não dá, pá. Não dá. Nós pagamos no máximo 20. Ah, pois, mas isso é, é não sei o que, isso é pouco. Ah, pois, mas não, não. Por exemplo, nós temos aqui um gajo que o cachê dele é 1000, mas ele vem cá por 10, porque ele é muito nosso amigo. Pois. Percebes? Não são sim. estes valores que me são ditos, mas são sempre cenas boeda ridículas. É, eu apresento um valor, ela dá-me menos de metade, se for preciso, e depois diz, olha, pois, isso é o que eu pago a um gajo que leva 5 vezes noutros sítios. Claro. Mano, eu nunca conheci um dono do bar que me dissesse assim, olha, não, nós aqui pagamos o preço que os artistas pedem. Sim, claro. Estás a ver? Ah, sim, nunca? Lidar com bares e há várias coisas que me irritam nos donos de bares, mas isto basicamente é um trabalho comercial e todo o trabalho comercial tem estas questões, não é? Claro. Tem pontos positivos e pontos negativos. Claro que sim, meu, claro que sim. E eu sou a primeira pessoa a admitir-o. Estás a ver? Mas pá, é muito chato. Eu, olha, neste momento, não há sensibilidade. Eu estou a falar com... A tentar negociar uma data, está um bocado difícil, mas por outros motivos, num espaço em Mira, que eu achei que é um bom patrão, vamos chamar assim, porque... Olha, tu tens a certeza que ainda vou estar a dizer isto tudo? Tenho. É que sabes. É que eu estou-me a cagar. Sim. Pá, tenho. Ok, estou contigo. Porque ele próprio disse-me inicialmente, eu não percebo muito disto. Ah, percebes? Okay. Abriu o jogo. É, e eu gosto disso, fixe, como já tive outro patrão, também em Mira, que não abriu o jogo, fechou e achou-se o sabichão. Onde eu fui atuar. Onde foste atuar. Como é óbvio que não durou muito tempo. Já não me lembro como é que se chama a casa. É, mas... Não apetece fazer publicidade, percebes? Não, mas é má publicidade. Eu sei, má publicidade por... é alpendre a tapas bar. Pronto, porque, epá, tive um gajo, lembraste dessa merda? O bêbado. Sim, lá está aí outro ponto, epá, que é o mau patrão. A partir do momento em que uma pessoa tem uma casa e quer que o espetáculo seja minimamente bom, já estou a dizer minimamente bom, para defender um bocado, tem que haver controlo nos clientes. E não só, mas pronto, tem que haver controlo nos clientes. Epá, nem... Mano, tu tens a perceber, quando um cliente... É bêbado, está bêbado. Para prejudicar o resto da sala, tem que meter na rua. O que é que acontece? Esse patrão achou um piadão a um bêbado. Culpa minha que também consegui colocar ali o... Não sei se recordas, eu estava um bocado em pânico. Não sei. Hã? Não sei se recordas, eu estava um bocado em pânico. Quem? Eu, na altura, porque nunca tinha visto um bêbado tão bêbado como estava. Ah, pá, o gajo estava ia muito subir para palco com luzes e... Não, subiu. Pá, mas pá, ficou tipo eu deixei um metro, de o ver. A partir do momento em que eu deixei de o ver, eu fiquei pois, ok. Pois. E lá de estar alguns. Sim, o gajo já estava ali. Não, ficou um metro do palco. O palco também era baixinho. Epá, mas não haver a sensibilidade de estar a vermos... Olha, nisso, por exemplo, há um spot em que eu atuei. Acho que... Epá, agora não recordo o nome, pá, isto é tão mau. Mas foi em Alfragide, aqui em Lisboa. Tu chegaste lá aí? Eu cheguei a ver a noite onde foi o Marco Curva. Foi o Marco Curva e o Carapeto. Isso mesmo. Foi? Pronto. Nós lá... Pá, tivemos um bêbado uma vez. Olha, foi na noite do Juan. Sim. Tipo, ainda bem que o Juan não apanhou o gajo. E era um cliente habitual, só que naquele dia estava podre de bêbado. O dono da casa saiu, pegou no gajo e disse, pá, desculpa lá. Rua. E aquilo era uma esplanada, ou seja, o gajo podia lá estar. O gajo disse, não, mano, estás a chatear o resto da moda que quer assistir. Está um bom patrão nesse problema. Mas aquilo é... Mano, eu atuei lá 3 ou 4 vezes e juro-te, é família, meu. São gajos que se me ligarem agora, olha, pá, temos aqui um grande aperto para agora, consegues vir cá? Claro. Mano, claro que sim. Pela forma como me trataram... Olha, há um bar que onde eu vi uma cena semelhante. Não era bêbado, mas era uma pessoa que estava a prejudicar o espetáculo. Que o bar é... Falta-me o nome, mas é na Torreira. E quem gera aquelas noites é a Vertigem. Onde estava um... Na Torreira? É, na Torreira. Onde Oi. Estava um senhor a fazer bastante barulho e a falar. Sim. E como a entrada era paga, e aqui é um pormenor importante, a meu ver... O quê? A entrada a ser paga? A entrada a partir do momento em que a entrada é paga, há um maior respeito, a meu ver. É para sempre... Por norma, não vais pagar 5 paus para ser estúpido. Pronto. É estúpido quando é grátis. A partir do momento em que, de repente, começou um gajo a fazer barulho, eu tive 2, 3 meninas ao meu lado que me mandaram calar. Literalmente. Normal. Cala-se, que eu quero ver o espetáculo. Eu Portanto, paguei para isto. Houve ali... Mano, é como ao cinema, meu. Tu vais ao cinema, tu pagas... Queres ver sofisticado aqui? Tu dizes, oi, pouco barulho. Agora, quando tu vais àquelas sessões de cinema ao ar livre, mano, claro. Se aí esquece, não vais ouvir nada. Claro, acho que nunca ninguém viu o filme. O pessoal vai para lá para o convívio, para se comer. Pois, pá, eu nunca vi, por acaso nunca vi. Nunca vi também, nunca lá fui. Deve ser giro. Mas há todos os verões, cá em Lisboa. Aonde? Por acaso tenho curiosidade. É, pá. Isso aqui é em Aveiro, também à tarde. Pois, já... À tarde? À tarde. Ao ar livre, à tarde? Já. Deve-se ver muita coisa com o sol a bater no ecrã. Amigo, mas sei que há lá uma cena já à tarde, assim, tipo desse género. Ah, também estás pouco mamado, estás? Mas pronto, nós agora já estamos aqui na Amora, eu suponho que teremos chegado, digo eu. Sim, estamos a um minuto. Não vamos dizer o nome. Sim. Nós vamos entrar no estabelecimento. Pois quando sairmos, é a segunda parte deste episódio, e poderá haver para umas 5 ou 6, não sei, dependendo do número. Isto baixo. Vai ter algumas partes. E nós vamos falar sobre... Como é que foi. E seja, é. Algo, seja negociação ou se não houver negociação, for um café, viermos embora. É isto que vamos ter que dizer, vamos assumir. Sim, porque o dono já pode estar cá e dizer que não quer, ou pode não estar. O bar pode ser mau e nós vamos embora. Olha, não vais mais longe. Eu ontem fui ali à Almada Velha e fui a um café, fui a um spot chamado. É um bar chamado Quiet Riot. Não é este, mas é aqui nesta cena. Quiet Riot, que é um sítio muito pequenino de rock. E eu fui lá falar com o gajo, não sei o quê. Feito ao fundo da volta. O gajo disse mesmo: olha, mano, para ver aqui. Não há forma de garantir isso. Está fechado. Por causa dos valores e não sei o quê. Vamos ao outro lado. Por causa dos valores e não sei o que mais. Mano, fiquei aí ainda um bom bocado à conversa com o gajo. Foi bem fixe a conversa com o sócio. Sim. Teve-me a explicar como é que funciona ali à noite, o que é que a malta procura quando sai, que também é muito importante. Olha, deixei as mais bonitas que eu já recebi de um dono de um bar. Foi enviar um SMS depois de falarmos, estarmos lá para lá, para a Ilúja já falarmos. E aquilo, não saber claramente se íamos chamar a ou não. E ele mandar-me um SMS, passado para aí meia hora, a dizer-me: olha, fechemos ou não data, eu gostei de falar contigo e de falar um pouco sobre isto, tinha desconhecimento. A sério? Pá, fiquei. Foi o bar de Mira. Fiquei mesmo aliciado. O novo? Sim, fiquei aliciado, meu. Esse gajo é o maior. Está aqui muitas casas que eu andei a ver na mesma rua, pá. Sim, há aqui muito sítio. Pronto, nós agora passámos no sítio e está fechado. O que vamos fazer? Não, mas vamos a outros. Sim, sim. O que vamos fazer eu tinha dois ou três sítios que eu acabei de descobrir que são na mesma rua. Isso é lindíssimo. Não, é lindíssimo não. E vai ficar para a segunda parte disto. Sim. Que é as distâncias entre os bares. Que é muito importante. Sim, pode ser, sim senhor. Então, ou seja, isto vai-te ocupar tipo uma semana de lançamento. Vai ser todos os dias, vai sair um episódio. É pá, fantástico. Que é para não perder a história anterior. Vai ser a sério. Posso meter no meu canal do YouTube depois? O quê? Uma grande publicidade, podes, sim. Claro que podes. Então, podes. É isso. Pá, até já, pessoal.